solo uso Nuno. Devera pista próxima interseção à esquerda, senhor. Taxi aprovado via Alfa e Índia para o portão 03 nesta frequência, TAM 3520. Matilde, levando a próxima esquerda, Alfa Índia para 03 nesta, TAM 3520. 1 com no máximo 435, minha casa do aeronave. Controle Objeto 6701. Jet 6701 desse mantém 50 sem identificação chegada a CARI. Céu 050, CARI 6701. Controle 1, voo 9805, boa noite. Boa noite, noite 05, desse mantém o 50, chegada a CARI, 1015, ajuste. 50, 1015, foi instruído a manter 2609, 1805. Webjet 6701, reautorizado 2000, 1015, ajuste. 2000 com 1015, 6701. disponível 150, Tantoirão, Norte Salvador. Departure, depart transition, Pascal 178. Clear to Lima, Papa, Papatango, flight level 370 via Upper Zulu 10 until Natal, then Upper November 873 until Intol. After Intol, you cleared according to flight plan route. After takeoff runway 10, correction, after takeoff runway 28, right turn on Aron departure and Zipar transition. Frequency also over the departure 109.35, squawk 5061, airport squawk 158. Lima, Papa, time, flight level 37, Zulu, Upper Zulu 10 until Natal, Upper November 873, Twin Tall, then flight plan route, depart from runway 28, right turn to Aron, departure, depart transition, ATC is 11935 and squawk 5061, Portugal 158. Back is correct, there, Portugal 158 at 10-11, call me ready for push and start. Welcome, Portugal 158. Azul Padrono 51, boa noite, atendo a situação, vigilante, mantém nível 350. Controle Salvador, muito boa noite, 131-70, sente na informação, Bravo. 131-70, boa noite, desça e mantém nível de voo 50, chegada a Cari, identifique, 1015 o ajuste. Afirmativo, então autorizado a descer até o 050, na chegada a Cari, ajustado zona 015-131-70. Ok, obrigado, 528, né? Afirmo, 28. Obrigado. Frente, Boeing 737 da Web, cruzando 50 em descida. Sim, chegou a 9.05. para Porto Seguro, serviço de reporte Hansen, agora o controle 209 em Bom Porto. Jet 6701, completa a final do ILS Zulu, chama Torre 1 no noite decimal meia. 18 mil, obrigado. Subjet 6701. Subjet 6701, tráfego avistado, ajuste 1015, continue aproximação, reporte avistando o trem baixo travado, AV 6701. Avisual, já baixado, travado, 6701. 6701, tem pouso autorizando pista 28, senhor. Vento agora de 220 graus, 07 nós. Visual liberado, pouso na 28, 6701. Controle Salvador, muito boa noite, gol no 714, formação Bravo. Boa noite, no 714, desse mantém nível de voo 060, chegada Cari. 250 nós na navegação, 1015 ajuste, LS Zulu. Passando para 060, na Cari, 1015 ajuste e o Zulu da 28, igual no 714. TAM 3170, autorizado 2000, livre LS, reporte final estabilizado. TAM 3170. 2000, autorizado ILS Zulu, chamaremos estabilizado o procedimento. TAM 3170. Escute a informação Bravo, qual é a tua direção, senhor? Tem que dar Bravo, TAM 3170. Sai da PUC, Aracaju? Negativo, senhor. Saída Arum, transição Melinda, com onda 28. Arum, Melinda, grato, 28. Número 2 para pouso, pista 28, Senegal 015, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, boa noite 05. Gente, boa noite 05 da Gol. Gol no 714, reautorização 3000 pés, 1015. 3000 pés, 1015, 1714. Positivo, 250 mais. 250, 1714. Objeto 6701, no solo aos 33, libera a pista próxima interseção à esquerda. Taxi via alfa, reporte para ingresso na taxiway Juliette, nesta frequência, o objeto 6701. Informação, por gentileza. Viado 6701, no solo 33, libere pela esquerda, taxi via alfa, reporte para ingresso na taxiway Juliette, nesta frequência, senhor. Alfa, reportará Juliette, 6708. Pulo 805, vento de 220 graus, 07 nós, ajuste no 015. Tem pouso autorizado, pista 28, gol no 805. Servo de pouso do 28, no 805, gol. Autorizado Alfa Juliette, portão 4. Juliette no 4, 6701. Salvador Air Portugal 158 on stand 11, ready to push and start. Clear for push and start 158, call ready for taxi. Go for taxi. 158, boa noite, ação da estação, vigilante, contêinido 357. 186-3170, boa noite. Quatro, 2.000 pés autorizado, 1.015 o ajuste, reporte final estabilizado, velocidade 170 nós. Aqui é apertando o recebe, acendo para 2.015, reporte final estabilizado, volume 174. Reautorizado 3.000 pés. Ajuste do altímetro 1.0 1.5. Reporte final estabilizado com 220 nós. 3.000 pés, reduzindo o 40 metros.